Já liguei. Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria, antes de tudo, fazer um breve comentário sobre o acontecimentinho da semana, mas que me pareceu muito significativo, que foi esse caso do deputado Jean Willis, que num programa de televisão declarou que Engels escreveu uma carta a Karl Marx falando contra o homossexualismo, ao mesmo tempo que Hitler estava perseguindo os judeus na Alemanha. E em seguida todo mundo reclamou, começaram a rir da cara dele, daí ele fez lá uma notinha dizendo, de fato eu errei, vocês me desculpem, até aí está tudo bem. Só que aí houve uma enxurrada de e-mails louvando o homem pela sua honestidade intelectual. E foi isso que me chamou a atenção. Porque quer dizer que o conceito de honestidade intelectual no Brasil se rebaixou a este ponto. Porque o indivíduo não ter ideia das épocas de Marx e Hitler, não é ele ignorar dois fatos, é ele ignorar a escala temporal inteira. Então, são personagens que, vamos dizer, que marcam a característica das épocas e pelos quais você mede, então, a cronologia dos outros acontecimentos. É assim, se você pega assim, Napoleão Bonaparte, Luís XIV, Karl Marx, Hitler, bom, essa é a escala de tempo. Se você, ninguém tem a cronologia ano por ano com os números. Você pega essas figuras e elas demarcam exatamente os vários capítulos da história. Então, ignorar isso não é ignorar fatos. É ignorar a própria escala de tempo. O que, para um sujeito formado em letras, é absolutamente imperdoável. E ele depois pedir desculpas, quando a coisa já virou um vexame público, não há, é apenas, como é que diz, gerenciamento de danos. E as pessoas entenderem isso como honestidade intelectual, quer dizer que a honestidade intelectual foi rebaixada a este ponto, meu Deus do céu. Isto, então, passou da escala da calamidade, já entrou no indescritível. É isso. E o homem é um deputado federal, quer dizer, é um formador de opinião, é uma pessoa importante. E pior é que ele fez tudo isso para demonstrar que os homossexuais são a categoria mais perseguida do mundo. Isso numa época em que você morre aí, sei lá, 20, 30 homossexuais no Brasil por ano, são assassinados por motivos variados, e 150 mil cristãos são assassinados por ano no mundo. Quer dizer, é uma coisa totalmente fora de escala. Ele não tem a escala numérica, não tem a escala temporal, não tem a escala espacial. Ele está no verdadeiro Dom Covim, Oncotô, Poncovô. O homem está perdido no espaço, no tempo. E isto é o que se obtém com um curso universitário no Brasil de hoje. É isso. Uma coisa que ainda continua me espantando é o seguinte: sabendo que 50% dos universitários brasileiros são analfabetos funcionais, as pessoas ainda levam a sério um currículo universitário como se fosse prova de competência, quando ao contrário. O sujeito tem um currículo universitário, é prova de que, por 50% das probabilidades, ele é um analfabeto funcional. E é o que eu me pergunto: se você toma um táxi e o motorista tem uma carteira de motorista que comprova que, com 50% das probabilidades, ele não sabe guiar, você entraria nesse táxi? Ninguém entraria, mas você aceita médicos, advogados, engenheiros, sociólogos, doutores em letras, doutores em história, tudo com base nisso. Quer dizer, onde é que a coisa vai parar? Até quando que o culto do oficialismo vai tornar as pessoas tão cegas para uma realidade que elas já conhecem? Todo mundo sabe que isso está acontecendo. É isso? Então, aí nós entramos num problema que vai, por vias muito indiretas, nos sugerir exatamente o tema da nossa aula de hoje, que é, vamos dizer, o tema da autoridade cognitiva, autoridade, ou autoridade intelectual, autoridade espiritual, como um dos elementos formadores e estruturais da sociedade. Claro que a distância entre esse tema e esse acontecimentinho é assim, como de uma pulga para um dinossauro, mas algo tem que ver. Quer dizer, a gente consegue enxergar, às vezes, aliás, eu gosto muito de fazer isso, de você enxergar as grandes movimentos da história na sua versão microscópica, como eu fiz no Jardim das Aflições, em que eu peguei uma conferência de um professor insignificante, que era o Zé Américo Mota Peçonha, Peçonha, né? Desculpe o ato falho freudiano, que era o Zé Américo Mota Peçonha, totalmente esquecido, não deixou obra nenhuma, já foi apagado da história, né? E partir daquilo ali como um símbolo para a descrição de todo um processo histórico-cultural que vinha desde os tempos de Júlio César. E, neste caso aqui, a mesma coisa. Quer dizer, este acontecimento do Jean Willis mostra que, evidentemente, toda autoridade cultural, cognitiva, desapareceu do cenário. Não há, ela não há mais. Você pode dizer qualquer coisa, né, e o critério de mensuração da sua, não só da sua competência, mas da sua, aspas, honestidade intelectual, é determinado, às vezes, pelas preferências sexuais do sujeito, ou pela simpatia. Quer dizer, eu gosto dele, então ele deve ser honesto intelectualmente. Nós chegamos nisso. Quer dizer, é claro que isso é a loucura total, é o caos completo. Tá certo? E também é evidente que o Brasil não chegaria ao presente descalabro político, econômico, jurídico, criminal, etc., etc., se antes não tivesse havido o descalabro intelectual, quer dizer, a destruição do aparato cognitivo das multidões e, sobretudo, das elites. Né? Então, nós tendemos frequentemente a interpretar tudo em termos do conflito ideológico, mas isso já é um vício também. Porque não há conflito ideológico que obrigue você a se imbecilizar a esse ponto. Né? Isso quer dizer, para. Você vê, na União Soviética, nunca o nível intelectual baixou ao ponto que está no Brasil, nem na China, nem mesmo em Cuba. Agora, por que que no Brasil, que nem sequer tem uma ditadura comunista ostensiva, tem apenas uma ditadura informal, precisa ter chegado a esse ponto? Então, é claro que a autodemolição intelectual do país não é causada diretamente pelo fator ideológico, mas, ao contrário, o fator ideológico é causado por ela. Quer dizer, se já não houvesse uma imbecilidade galopante por tudo quanto é lado, como é que as pessoas poderiam acreditar nas promessas de Lula e Dilma? Para chegar nesse ponto, já precisa ser um imbecil antecipadamente. Quer dizer, antes de aderir ao petismo, o sujeito já era um cretino. E aderiu por causa disso e não ao contrário. Quer dizer, não foi o petismo que destruiu tudo. É porque tudo estava destruído que o petismo subiu. Né? Essa destruição, ela vem, na verdade, começa na década de 70, 80. Ali a coisa começa a cair. Nós podemos ver o marco disto aí nos últimos dois livros razoáveis publicados pela intelectualidade esquerdista nacional, que foi o romance do Antônio Calado, Quarupi, e o do Carlos Heitor Coni, Pessach, A Travessia, que eram celebrações da guerrilha. Celebrações, uma das quais o Quarupi, por exemplo, consagrava aquele mito dos bebês, cemitérios de bebês abortados no fundo dos conventos católicos, que é um mito inventado no século XVIII. Isso está documentado no livro do Paul Azard, O Pensamento Europeu do Século XVIII, e ele tem lá metade do livro é sobre a propaganda anticatólica, que surge ali com florescimento de lendas urbanas, que foi uma coisa esplêndida. Leiam o livro do Paul Azard, tanto esse quanto a Crise da Consciência Europeia. Ele escreveu dois livros importantes sobre esse período: A Crise da Consciência Europeia, que é um pouquinho antes, e depois O Pensamento Europeu no Século XVIII. São obras-primas indiscutíveis. Paul Azard foi o maior explorador francês do século XX, sem dúvida. Azard escreve Hazard. E o Antônio Calado, ele tem um capítulo consagrando esta lenda urbana como se fosse uma coisa real. Não é isso? E é a história de um padreco, né, que passa lá por uma série de aventuras, transa com um monte de mulheres, consome drogas, passa por todo um processo iniciático, em suma, e termina na guerrilha. Né? E o Carlos Heitor Coni, no livro Pessach, ele também consagra uma lenda urbana, onde ele mostra um líder guerrilheiro que tinha tido sentido os seus testículos queimados com maçarico nas prisões da ditadura, coisa que jamais aconteceu, sabe? Mas é uma lenda urbana, né? Então, a partir dali, então significa que esse tipo de lendas urbanas começa a invadir a literatura brasileira, o teatro, o cinema, etc. E consagra tudo isso como se fosse verdade histórica. Começa a ser marcos, né, da consciência histórica das pessoas. A partir daí, você tem que perder todo o espírito crítico. E se você falar contra, então você... A coisa começa a ser medida assim. Você está do nosso lado ou do lado da ditadura, né? E isso se torna imensamente mais importante do que tudo mais. Então, este, vamos dizer, predomínio do critério partidário imediato sobre a simples verdade das coisas começa a se impregnar de maneira tão funda na mentalidade nacional que acaba por dominar tudo. E, em seguida, qualquer coisa que a camada esquerdista proponha se torna automaticamente obrigatória. Você vê, nos anos 60, 70, ninguém pensaria em movimento gaysista. Ao contrário, o pessoal do partido, eu os conheci bem, eu estava lá assistindo, tinha um imenso desprezo por toda essa gente, não só por gays, mas especialmente por drogados. Do jeito que era gay ou drogado, ele já não tinha chance ali. De repente, a esquerda toda adere a esse negócio e passa a ser obrigatório, como se tivesse sido uma coisa, uma verdade eterna. Né? Então, responder às palavras de ordem torna-se a única obrigação intelectual reinante. Não é isso? É claro que isto apressa o processo de imbecilização, mas esse processo já vinha antes. Ele vinha com a firme decisão de tudo sacrificar à luta contra a ditadura. Como se a ditadura brasileira fosse uma espécie de stalinismo ou de nazismo. Não é isso? Ao mesmo tempo que Fidel Castro estava matando 100 mil pessoas num país com uma população acho que 12 vezes menor que a do Brasil. Não é isso? E que, naquele momento mesmo, brasileiros exilados ou auto-exilados que iam para Cuba se integravam alegremente no serviço secreto militar cubano e ajudavam a promover esta matança lá dentro. É um assunto que jamais foi investigado. Por falar em jamais foi investigado, deixa eu tocar um outro assunto antes de entrar propriamente no nosso tema. Nesse hangout que eu tive com o Jeffrey Nyquist, o Alan dos Santos e a Diana West, eu falei muito do livro, dos dois livros, o do Jeffrey Nyquist, Origem da Quarta Guerra Mundial, e do livro da Diana West, A Traição Americana. Sobretudo o livro da Diana, ela é um livro indispensável, eu considero a leitura obrigatória para todos os meus alunos, para que eles tenham a verdadeira perspectiva histórica de como as coisas aconteceram. A história, como dizia Leopold von Ranke, é a história de como as coisas realmente aconteceram. E a Diana descobre tantas coisas importantes ali que mudam completamente a visão popular das coisas. Um episódio que eu li e que até ontem voltei a folhear, porque me impressionou muito, foi o seguinte: durante a Segunda Guerra, os governos dos Estados Unidos e da Inglaterra ajudavam todos os movimentos subterrâneos antinazistas da Europa, exceto um, o da Alemanha. Na Alemanha havia um movimento de resistência chefiado pelo próprio chefe do serviço secreto alemão, Almirante Wilhelm Canaris. E ele tinha um esquema do imenso golpe militar, algo tremendo, muito maior do que aquele posterior atentado ao Hitler feito por um coronel Stauffenberg, que virou filme com Tom Cruise. Né? O pessoal só sabe da resistência alemã nazista por causa do filme do Tom Cruise. Né? Mas esse episódio era uma migalha perto do que o Almirante Canaris tinha na mão. E esse Almirante Canaris pessoalmente entrou em contato com os governos do Ocidente, da Inglaterra e dos Estados Unidos, pedindo ajuda, falou: nós vamos dar um golpe militar, tiramos esse líder do poder e em seguida impedimos que a União Soviética ocupe metade da Europa, substituindo uma ditadura por outra. E a Diana mostra os documentos oficiais da época, o pessoal do governo dizendo: não podemos fazer isso, porque isso vai desagradar a União Soviética. Ou seja, agradar a União Soviética era muito mais importante do que parar a guerra em 1942 ou 43, poupando da morte milhões de pessoas. Tá certo? Então você vê que o governo Roosevelt foi um joguete da União Soviética. Ele fazia, o velho era um idiota mesmo, eu cheguei à conclusão que o Roosevelt era um sujeito sem nenhuma convicção, ele nunca foi comunista nem nada, ele era apenas um idiota, sem filhinho de papai, sem convicção nenhuma, mas um umbigo do tamanho de um bonde, né? Vaidoso, bocó, e que era dominado, simplesmente dominado por Stalin mentalmente, fazia tudo que Stalin queria, ainda dizia obrigado. Né? Então, você acha que esse é um motivo de essa... Fala mais alto. Você acha que a capacidade que o Stalin tinha, a personalidade dele, ou talvez um pouco psicopata, de fazer as coisas, as pessoas fazerem o que ele mandava? Sim, ele tinha evidentemente esta força mental psicopática, esta agressividade mental, que lhe dava o comando sobre todo mundo que o cercava. Mas, por outro lado, vamos objetivamente falando, Stalin foi o maior estrategista do século XX, de longe. Quer dizer que o Roosevelt, comparado com ele, era um menino de ginásio. Ele nem entendia o que o Stalin estava fazendo. Mas, justamente por isso, ele fazia o que o mestre mandava. Então, é o que diz a Diana, diz, a União Soviética não foi nosso aliado, ela foi nosso manipulador. O governo, hoje nós temos ideia... Você vê, na época o exército americano começou a gravar umas transmissões entre a embaixada soviética e Moscou, com a ideia, veja, a intenção era esta, nós temos que saber o que eles pensam para a gente poder colaborar melhor com o nosso aliado. Isto foi o início do projeto Venona. Quando eles obtiveram a decifração inteira, eles viram que o governo Roosevelt não é que estava infiltrado, estava ocupado por agentes soviéticos nos postos maiores. O conselheiro principal do Roosevelt, que era Harry Hopkins, que era tão íntimo do Roosevelt, que ele morava na Casa Branca, era um agente soviético. E assim como ele, tinha outras centenas. Quer dizer, uma coisa avassaladora. E hoje nós vemos os efeitos de tudo isso. Tá certo? E este caso, por exemplo, do Almirante Canaris, eu acho que é o pior de todos. Você vê que em Israel, aquele monumento que tem aos gentios justos, o nome do Almirante Canaris está lá, quer dizer, os judeus reconhecem o que ele fez por eles. Né? Agora, você imaginou que teria sido um golpe militar em 1942, né? Derrubando Hitler e fazendo a Alemanha, vamos dizer, a Alemanha se propunha a se render aos exércitos aliados do Ocidente, com a condição de que em seguida bloqueasse a invasão de metade da Europa pela União Soviética. Né? E evidentemente os governantes ocidentais falaram, não, isso aí vai desagradar o velho Stalin, ele não vai gostar disso. Portanto, eles não estavam fazendo questão nem de ganhar a guerra, nem de parar o nazismo, mas era de ganhar a guerra junto com a União Soviética. Este junto, o acento caía neste parte. Você promoveu a União Soviética, que de fato acabou ocupando metade da Europa, exatamente como o Stalin havia planejado. Porque tem esse livro do Hans Joachim sobre a história da Segunda Guerra, onde ele mostra que o Stalin havia planejado instigar uma guerra europeia, porque ele acreditava que os nazistas tinham força agressiva, mas não tinham capacidade de controle social. Então ele diz, eles vão ganhar, nós vamos levar. Então deixa eles na frente e a gente vai atrás ocupando tudo, como de fato aconteceu. E a União Soviética estava pronta para invadir a Alemanha. Esse é o ponto. Em toda a fronteira já tinha armamentos voltados para a Alemanha durante o pacto. Quer dizer, que diz que o Hitler traiu o pacto, mas o Stalin estava se aprontando para trair. Acontece que o Hitler se adiantou e atacou a União Soviética. Por que que foi tão difícil para a União Soviética se defender? Porque ela só tinha equipamentos ofensivos. Não tinha meios de defesa. Então ela só tinha, vamos dizer, equipamentos táticos para ocupar o território, mas não tinha equipamento estratégico, por exemplo, bombardeios de longo alcance para chegar até Berlim, eles não tinham isso. Né? Então, tiveram que construir às pressas, construindo tudo com o dinheiro americano. Quer dizer, o poderio militar da União Soviética foi construído pelos Estados Unidos, inteiramente pelos Estados Unidos. Então você vê o preço que se pagou por isto. É claro que Roosevelt, Harry Hopkins são todos criminosos, mas... Mas é o tal negócio, você veja que quando disseram que o patriotismo é o... Bernard Shaw que disse que o patriotismo é o último refúgio dos canalhas, ele tinha toda a razão, porque Muita gente, por patriotismo, não consegue admitir isso. Não, o Roosevelt não pode ter feito isso. Assim como não admitem que Abraham Lincoln foi um ditador, que prendia as pessoas sem processo, né? E fez um monte de violências, injustiças, as pessoas têm medo de tocar nos símbolos nacionais. Quer dizer, na hora que você pega um sujeito desse, transforma num símbolo nacional, ele se torna intocável. Até o Barack Obama se tornou um símbolo nacional, até ele se tornou intocável. Então, isso aí o sujeito, por patriotismo, se deixa enganar. Então, isso só para lembrar vocês a importância desse livro da Diana West. Nós nunca podemos, vamos dizer, nos deixar levar pela visão histórica que aparece na mídia, no cinema, em programas de televisão, mas isso nunca. É incrível ter que dizer isso, porque nos anos 60, 70, nenhum intelectual profissional, nenhum, se tinha como referência a mídia. Nenhum, ao argumentar em tal ou qual sentido, diria: eu li no jornal. O jeito de ser assim estava acabado. Ou seja, intelectuais liam livros, iam em as fontes primárias e deixavam a mídia popular para o povo. Agora todo mundo toma a Folha de São Paulo ou o Globo como se fosse referência histórica. Isso quando não toma filmes, né, de TV. Toda a visão popular que o pessoal tem de Inquisição, por exemplo, é 100% feita por Hollywood. Então, deixa o povão pensar assim, mas os intelectuais não podem pensar assim. E hoje todos pensam, tá? Porque não conhecem nada melhor do que isso. Mesmo o sujeito que tem um diploma de bacharel em História não sabe isso, né? Ou bacharel em Letras, como o seu João Willis. Muito bem. Então, isto aí revela um estado de descontrole da sociedade civil e política do ponto de vista da autoridade cognitiva, autoridade espiritual. Quer dizer, o conhecimento não pesa para essas pessoas. Pesa só as lendas populares. Como é que isso começou? Isso começou muito tempo atrás, num processo que é descrito maravilhosamente pelo Marcel Gauchet, um sociólogo francês, no livro L'Avènement de la Démocratie e no livro Le Désenchantement du Monde, o Desencantamento do Mundo. São livros excepcionalmente bem escritos, mas escritos no francês atual, que é um francês altamente barroco, complicado e desagradável de ler às vezes. Mas quando você vê, olha, tá muito bem escrito, num estilo no qual ninguém deveria escrever. Mas, vencida essa dificuldade, a tese do Marcel Gauchet, para mim, é assim, é absolutamente imbatível. Ele diz: o que caracteriza as democracias modernas é a destruição da função religiosa como autoridade sobre o corpo político e a sociedade. A total destruição, a eliminação. Ele diz: quando nós falamos que nós estamos num mundo pós-cristão, isso não quer dizer que as pessoas não acreditam mais em cristianismo. Quer dizer que a função da religião não existe mais. Ela foi substituída por outra coisa completamente diferente. E eu acho que essa tese é absolutamente irrefutável. Quer dizer, além dele ter escrito 4 volumes para provar isso aí, é uma tese que tão logo você diz, você enuncia, você percebe que ela é verdadeira. E isso significa que a religião atualmente tem uma segunda função. Veja, uma frase que me marcou, ele diz o seguinte: supondo-se que amanhã, por milagre, a Polônia deixe de ser comunista, isso foi escreveu antes, portanto, da ida de João Paulo II para lá, ela será uma sociedade ateia com maioria católica. Exatamente o que aconteceu. João Paulo II foi lá, levantou o povo todo, derrubaram o comunismo, todo mundo lá é católico, mas a sociedade é ateia. Né? Por quê? A religião não tem a mais mínima influência sobre as leis, a estrutura do Estado, etc, etc. Né? Então, este processo, para ser compreendido, ele exige uma espécie de torção da nossa visão, porque todo mundo tende a encarar a religião nas outras épocas, não só a religião católica, mas com todas elas, sob o mesmo prisma da função que a religião tem atualmente. Então, quando se entende, por exemplo, a religião como crença, não é isso? E como a crença individual, que você pode ter ou não ter, você não está obrigado a crer nem descrer, tá certo? Eles projetam esta visão sobre outras épocas, como se a diferença entre a época atual e essas outras épocas fosse apenas uma diferença de crença. Antigamente as pessoas acreditavam, agora elas não acreditam mais. Mas esta visão ela só vigora para o mundo atual. Essa possibilidade do crer ou descrer só passa a existir depois de um certo tempo. A função da religião não tem absolutamente nada a ver com crença. Você vê que se você olhar a vida como era em épocas remotas, onde o ser humano estava inteiramente à mercê de fatores naturais que ele não controlava de maneira alguma, não é isso? Então, você só poderia reconhecer uma autoridade se ela parecesse aos seus olhos ter algum controle desses fatores, por mais mínimo que fosse. Então, daí você vê um imenso sistema de decifrações do invisível que vigorou em todas as épocas e civilizações. Então, você tem a astrologia, a geomancia, todas as mancias são sistemas de decifração. Quer dizer, nós sabemos que a vida humana é controlada por fatores invisíveis, podem ser forças sobrenaturais ou até naturais invisíveis, das quais nós não sabemos nada, mas há pessoas que sabem algo, por pouco que seja. Então elas conseguem, de algum modo, decifrar o que vai acontecer e nos preparar para isso. Quer dizer, os romanos, por exemplo, eles não entravam numa guerra sem soltar um pássaro para ver para que lado que ele ia, tá certo? Ou abrir as entranhas do animal, tá certo? Para ler ali certos indícios. Eram várias maneiras de adivinhação que até certo ponto funcionavam, porque se não funcionassem nunca se desmoralizariam logo. Né? Então, todo esse lado, vamos dizer, mágico da coisa tinha esta função. Ele dava aos seres humanos algum sinal das forças invisíveis que governavam o mundo visível. E toda autoridade era baseada nisso. Vocês viram, por exemplo, que Júlio César, ele dizia com toda seriedade que ele era um descendente carnal da deusa Vênus. Quer dizer, os deuses estavam presentes na realidade, tá certo? E, como dizia Heráclito, tudo está cheio de deuses. Não é isso? Então, a função do poder público era legitimada por alguém que tinha esse conhecimento. Mesmo que o seu ocupante não tivesse pessoalmente esse conhecimento, ele era legitimado como um cacique é legitimado por um pajé, ou como durante a Idade Média o imperador era legitimado pela igreja, sem que ele fosse ele mesmo um clérigo e sem que a igreja exercesse o poder. Então, quando se fala de teocracia medieval, é uma estupidez, a igreja jamais exerceu o poder, ela apenas legitimava o governante. E o governante, por sua vez, tinha que atestar que ele participava, sem ele ser um clérigo, sem ser um profeta, sem ser um mago, nada, ele participava, né, pelo menos parcialmente, deste saber do invisível. Tanto que, ainda até o século XVIII, se acreditava piamente que os reis da França tinham o poder de curar várias doenças, escrófula, lepra, etc., com imposição de mãos. E pior, isto funcionava, eles curavam mesmo. Leiam o livro do Marc Bloch, né? Os Reis Taumaturgos, tá tudo lá. Tá certo? Veja, este mito ainda reapareceu no Brasil, com a imposição de mãos do Lula. O Lula ia no Nordeste e o pessoal ia pedir, Lula, eu estou com hemorroida, Lula, eu estou com não sei o quê. E o Lula fazia imposição de mãos. E em muitos casos deve ter funcionado, eu não sei como, mas punha a mão na cabeça da pessoa, abençoava, pronto, curou. Né? Então, este poder, que era uma conexão sutil e parcial de certos indivíduos ou grupos com o mundo invisível, legitimava toda a autoridade. E isto foi assim em todas as civilizações existentes, né? Sem exceção, até o advento da democracia moderna. Então, você vê aqui, na história dos vários contatos dos seres humanos com o invisível, os judeus inauguram uma coisa diferente, que é o profetismo. O profetismo, então, o profeta é um indivíduo que saltou por cima desta malha de deuses e forças sutis e recebeu a mensagem direta do Criador de todas as coisas. Então, a famosa história de Moisés, que conversando com os magos, do Egito, eles jogam as suas bengalas no chão, as bengalas viram cobras, e Moisés joga a dele, que vira uma cobra maior, e come as outras três, é a sinal de uma passagem de nível. Quer dizer, partimos da decifração dos intuitos invisíveis por trás das aparências visíveis para um contato direto com o invisível supremo. Então, um tremendo upgrade, não é isso? Então, não é de espantar que as antigas autoridades dos magos, feiticeiros, sacerdotes, etc., caísse ante o novo tipo de autoridade que os profetas representaram. Com o advento de Jesus Cristo, é um segundo upgrade, mais enormemente, porque aí já não é um contato, é o próprio Deus que está aí, tá certo? E que dá ordens às tempestades, aos raios e assim por diante. Então, em todo esse processo, quer você esteja falando das mancias, ou do profetismo, ou do advento do nosso Senhor Jesus Cristo, a ordem, a origem do poder está na autoridade do invisível, cujos representantes têm com ele um contato mais direto ou menos direto. Quer dizer, o sujeito que lê indícios de uma folha de chá, por exemplo, está a léguas de distância do profeta hebraico ou de Jesus Cristo, mas é o mesmo tipo de autoridade. Você pode dizer que num caso é ilegítima, no outro é legítima, você pode discutir tudo isso, mas não vem ao caso. Então, nós continuamos vivendo num mundo onde a quase totalidade do universo nos é desconhecido. Veja, quando Anaximandro fala do Aperon, do indefinido, ele está dizendo o seguinte: a nossa vida é vivida dentro de um horizonte visível que, por sua vez, está colocado dentro de uma infinitude invisível, assim como se fosse uma bola luminosa boiando na superfície de um oceano escuro, onde você não vê o fundo, né? Esta é a situação real dos seres humanos. Todos viveram, né, dentro de um horizonte visível que boia dentro do Aperon, do indefinido. Então, por isso que eu considero que essa história do Aperon é um dos patamares da filosofia, uma descoberta que você não pode voltar atrás. Depois que Anaximandro avisou, você não pode fazer de conta que você não sabe, né? Você não pode fazer de conta que o visível é tudo, né? E a grande revolução modernista que inaugura as democracias retira esta função, né, das mãos tanto dos profetas quanto dos magos, dos sacerdotes, dos santos, etc., e coloca numa classe universitária, né, chamados cientistas, né? Então, e os cientistas, eles professam que eles descobrem as raízes do acontecer, não por algum contato misterioso que eles tenham com o invisível, mas com a aplicação do método experimental. Ora, o método experimental, evidentemente, só pode ser aplicado no visível. Não é isso? Então, nós temos que fazer a seguinte pergunta: em que medida esta nova classe de intelectuais e estudiosos que legitima o poder no lugar da igreja, dos profetas, etc., etc., exerce efetivamente algum controle sobre o curso dos acontecimentos? Eu tenho um estudo aqui, eu esqueci o nome do autor, meu Deus do céu, que é sobre a avaliação dos cientistas políticos americanos. E o sujeito fez algumas perguntas para eles, pedindo previsões sobre o curso dos acontecimentos nos próximos anos. Ele consultou uns 200 cientistas políticos, dos quais todos, sem exceção, erraram. O Bertrand de Jouvenel, no livro Arte da Conjetura, e também alguns artigos que ele escreveu, um dos quais, aliás, eu traduzi para a revista Planeta, ele dizia o seguinte: olha, de modo geral, os profetas e adivinhos acertam mais do que os cientistas. Então, você veja, por exemplo, a queda da União Soviética. Quantos anunciaram a queda da União Soviética? Praticamente ninguém. 5 anos antes da queda, o maior sucesso das ciências sociais no mundo foi o livro do Paul Kennedy, Ascensão e Queda das Grandes Potências, que dizia que o Estado, a economia americana ia cair e a economia soviética ia florescer de tal modo que ele ia dominar o mundo. 5 anos antes de acabar tudo. Você pensa que o sujeito se desculpou, como Jean Willis? Nem isso. Né? Fez de conta que não era com ele. E tem gente que continua lendo esse livro e achando bom. Então, isto é o desempenho, por exemplo, das nossas ciências sociais. Ora, as ciências sociais são um elemento fundamental da estrutura de poder. As ciências sociais é que criam os instrumentos de controle social que os governos usam. Assim como as ciências naturais dão, vamos dizer, os instrumentos técnicos para o domínio da natureza física. Ora, que domínio da natureza física se até agora nós não sabemos se o planeta está esquentando ou esfriando? É? Domínio nenhum. É zero. É? Se você pensar, mas e o progresso da medicina? Eu digo, a medicina, nos Estados Unidos, os erros médicos matam 1 milhão de pessoas por ano. Mais do que qualquer doença. Então, isto quer dizer que o aparato médico tem um controle muito precário sobre a saúde das pessoas. E, portanto, vamos dizer, o aumento da duração média da vida se deve a 1000 fatores que, na verdade, ninguém controla. Né? E uma outra coisa que me chama a atenção é o seguinte, se o aparato científico todo tem um controle muito pequeno sobre as coisas, as ciências naturais, quanto de controle tem as ciências sociais? Por exemplo, se você lê Karl Marx, Emil Durkheim, Max Weber, etc, etc. Até hoje, ninguém sabe, por exemplo, se a tese do Max Weber, da ética protestante e o espírito capitalista, estava certa ou errada. Tudo que eu leio a favor, eu digo, tem razão. E tudo que eu leio contra, eu digo, tem razão. Então, nós não sabemos nem isto. Né? E a teoria da luta de classes? Né? Ela funciona ou não funciona? Até hoje, ninguém sabe. Então, as ciências sociais são produtoras de hipóteses indecidíveis, em número inabarcável. Então, na mesma medida em que não tem poder de previsão, eles procuram compensar isso mediante um poder de controle e manipulação. Veja, uma coisa é você prever o que vai acontecer, outra coisa é você fazer uma profecia autorrealizável. Quer dizer, diz que as coisas vão acontecer dessa maneira e você mesmo está lá empurrando para que elas aconteçam dessa maneira. Né? É o negócio do Walter Winch, o colunista político, né, que entrevistaram, disse, seu Winch, como é a sua rotina de trabalho? Diz, bom, acordo de manhã e escrevo minha coluna. O que o senhor faz no resto do dia? Eu me esforço para que tudo aconteça do jeito que eu escrevi. Então, quer dizer, em grande parte, o domínio da ciência sobre o curso dos acontecimentos é profecia autorrealizável. Também não deixa de ser estranho que uma das regras áureas das ciências sociais no século XX é que a consciência individual não pode nada. A consciência individual é determinada por fatores sociais, econômicos, etc, etc. Ela é apenas um reflexo do, aspas, nosso tempo. E, ao mesmo tempo que dizem que a consciência não pode nada, eles criam todo tipo de técnicas para dominar essa consciência e subjugá-la. É hipnose, é programação neurolinguística, é engenharia comportamental, é tudo. Mas se a consciência é nada, para que fazer tanto esforço para dominá-la? Para que subjugá-la se ela já está derrotada e morta? Também é outro paradoxo. Então, vocês viram, a elite globalista, que alguns consideram que é o poder secreto, como dizia o Armindo Abreu, até o poder secreto com ponto de exclamação, né? Planejava o governo global para a década de 80. E até agora não conseguiram fazer. Eu digo, você acha que esse pessoal globalista, por exemplo, controla os muçulmanos? Ou controla o Vladimir Putin? Controla absolutamente nada, tá certo? Mas tem gente que acredita que eles são poder onipotente. Tem gente que acredita que a maçonaria governa o mundo. Eu digo, não, a maçonaria faz um bocado de coisa, mas ela não governa o mundo, meu Deus. Ela não tem esse poder. Ninguém tem esse poder, mas ela gostaria que pensasse que ela domina. Por quê? Profecia autorrealizável. Tá certo? Outros acreditam que os judeus dominam o mundo. Eles são o poder secreto. Outros acreditam que são os jesuítas. E assim por diante. Quer dizer, é claro que tudo isto... Por que as pessoas acreditam nisso? Porque elas gostariam que fosse assim, porque pelo menos elas teriam uma visão, né, de quem dirige o processo e não estariam tão perdidas quanto estão. Eu digo, olha, lamento muito, não é maçonaria, não são judeus, não são jesuítas, né? Ninguém está dirigindo o processo. Tem apenas uns negrinhos que tentam posar de diretores do processo, mas eles falham a todo momento. Ou seja, nós ainda estamos à mercê do invisível, tanto quanto os habitantes do Antigo Egito ou os contemporâneos de Júlio César. Esta é a verdade dos fatos. Porém, a ideia de que o diálogo com o invisível é desnecessário ou impossível e que isso deve ser substituído pela ciência no sentido moderno da coisa, criou esta situação na qual nós somos obrigados a apagar o invisível e o horizonte visível, que está ao alcance da universidade, é o único que existe. Ou seja, o aperon desapareceu, sobrou só a bolinha luminosa, que é aquela que a classe acadêmica reconhece. Só que essa classe acadêmica, na classe acadêmica, cada um descreve essa bolinha de um jeito e, no fim das contas, ninguém sabe como ela é. Então, ela mesma se tornou um horizonte invisível. Pior, na medida que desaparece do cenário os deuses, a função de legitimar pelo conhecimento, ou pela aparência de conhecimento, o estado de coisas e a estrutura de poder continua existindo e é desempenhada por intelectuais, cientistas e pela mídia. Essas são as pessoas que falam em público e elas representam, então, o poder, a autoridade do conhecimento. Ora, na mesma medida, você vê que na modernidade, o elemento secreto, o escondido da história, ele cresce de uma maneira desmesurada. Ou seja, até o século XIX só havia serviços secretos para atuar em tempo de guerra. No século XX, eles criam um serviço secreto que interfere em tudo. Se você estudar a história da KGB, você vê que a KGB, por que ela servia? Fazer espionagem? Não. Fazia espionagem, fazia medidas ativas no mundo inteiro, controlava o movimento editorial, controlava a mídia, controlava a educação, controlava a psiquiatria, controlava tudo. Né? E tudo isso uma organização secreta, cuja estrutura é tão vasta que é inabarcável. Você vê o Vassili Mitrokhin, que era um alto funcionário da KGB, ele foi, quando a KGB mudou de edifício, estava num outro edifício, foi para a tal da Lubyanka, ele foi encarregado de examinar as pastas, os dossiês, carimbar na entrada e na saída. Isso só para transportar as pastas foram 10 anos. Por quê? Porque eram 8 bilhões de dossiês. Quem pode ler 8 bilhões de dossiês? Nenhum. Ninguém, na KGB ou fora dele. O Mitrokhin, só para carimbar na entrada e na saída, levou 10 anos. Então, isso quer dizer que este aparato secreto ele cresce desmesuradamente e, em grande parte, ele se torna secreto para ele mesmo. Ninguém ali domina o conjunto da coisa. E junto com esse elemento secreto vem o elemento de manipulação, de engodo, de ocultação, que nunca foi tão grande quanto hoje. Ou seja, o ideal iluminista do ouse saber, como dizia Kant, vamos dizer que nós vamos nos libertar do controle heterônomo e vamos adquirir o controle autônomo. Somos nós que dirigimos o processo agora. Nós que temos autoridade. Não é a religião, não são os deuses, não é Deus, não é Jesus Cristo, não é os profetas. Agora somos nós. Então a pergunta é, nós quem, cara? Fala, né? O cidadão ou o alto funcionário da KGB? Então isso quer dizer que se realiza aí a profecia. Tem uma profecia do Buda que diz que no fim dos tempos os homens serão deuses para os outros homens. Estes camaradas que não controlam o curso do processo, mas que são perfeitamente capazes de manipular e enganar todos os outros, esses viraram deuses, porque eles são inatingíveis, ninguém sabe quem são eles. Tá certo? Não há meio de você interferir na coisa, nem de você contestar o poder deles. Eles farão o que quiserem. Eles não sabem o que estão fazendo, não controlam efetivamente o curso das coisas, mas eles têm o poder de calar sua boca e de te enganar quanto quiserem. Então isso quer dizer que desapareceu o aperon e parcelas inteiras da bolinha luminosa se tornaram trevas e elas mesmas se tornaram o aperon. O aperon veio para dentro da sociedade agora. Por outro lado, eu digo, e o antigo contato com o invisível? Ele desapareceu? Sim, ele desapareceu da estrutura social, da estrutura política, mas ele continua existindo na realidade dos fatos. Por exemplo, milagres continuam acontecendo. Profecias certíssimas continuam sendo enunciadas. quando você vê um fenômeno como o Padre Pio, por exemplo, eu digo, bom, o Padre Pio, através de Jesus Cristo, ele tinha um controle enorme sobre a natureza física em torno. Ele tinha o poder de bilocação, ele curava qualquer doença pelas suas preces, né? Quer dizer, não era ele, era Jesus Cristo, mas através dele, né? Ou seja, só os milagres do Padre Pio já preenchem um espaço enorme, mas isto não existe para a estrutura sociopolítica. Isto existe, presta atenção, só no mundo físico. Isto quer dizer, os indícios do invisível só aparecem agora no mundo físico, mas não no mundo social, cultural, etc., especialmente político. O que significa que este mundo social, político, cultural, etc., está desligado do mundo invisível e, portanto, do mundo físico também. As realidades do mundo físico não contam mais, conta só aquela parte que foi legitimada pelas universidades, que é evidentemente um recorte subjetivo. Você sabe que se você juntar todas as ciências do mundo, você não compõe um universo. Quando as pessoas falam concepção científica do universo, eu digo, não, isso aí é uma hipérbole. Não pode haver uma concepção científica do universo, porque cada campo de estudo científico é um recorte abstrativo. Você somando vários recortes abstrativos, você não vai obter um mundo real, um mundo cheio, um mundo concreto. Nunca, isso é impossível. É como se você pensasse assim, vamos juntar tudo o que nós sabemos sobre uma pessoa, sobre o Alessandro, sobre o Pedro, e vamos ver se juntando tudo isso nós compomos uma pessoa. Você não compõe uma pessoa, você compõe um monte de papel apenas. Né? Então, e no entanto, esses milagres acontecem onde? No mundo físico concreto. Né? Não há milagres abstratos. Né? Então, a desaparição do interesse pelos milagres é a desaparição do interesse pelo mundo físico real, que é substituído pelo esquema de mundo físico criado pela ciência nas academias. Então, não espanta que nessas condições, vamos dizer, o controle do acontecer seja o mais precário possível. Quando você lembra, por exemplo, o negócio do milagre de Fátima, Nossa Senhora vai e diz, olha, tem que fazer tal e tal coisa, senão em tal data vai aparecer, começar outra guerra, anunciada por um indício celeste, ou seja, um fenômeno da ordem física. E as coisas acontecem exatamente assim. Diz, olha, peraí, Nossa Senhora tem algum controle do fluxo do acontecer, mas as pessoas não tinham. Tanto que não acreditaram, tá certo? E não tomaram as devidas providências. Quando você vê, por outro lado, a narrativa como essa da Diana West, e de quantas das pessoas que estavam envolvidas no governo Roosevelt sabiam que o tipo de estratégia que estava adotando não era para derrotar o nazismo, mas para dar ao União Soviética o controle de metade da Europa? Dois ou três sabiam, Harry Hopkins certamente sabia. E eu pergunto, será que Roosevelt entendia isso? Aparentemente não. Não pode dizer que Roosevelt fosse comunista ou pró-comunista ou um traidor. A coisa mais característica da personalidade de Roosevelt é a total falta de convicções a respeito do que quer que seja. Ele simplesmente não se interessava por essas coisas. Então, quer dizer, o homem que assinava os decretos não tinha a menor noção, vamos dizer, da ordem dos fatores que ele mesmo estava pondo em ação e dos efeitos que isso teria. Então, isso quer dizer que a visão que nós temos do poder atualmente é, em grande parte, a visão de uma ilusão, de uma bolha de sabão. Você está falando com pessoas que têm algum poder sobre você, talvez, mas não tem nenhum controle do fluxo do acontecer. Por exemplo, quando fizeram o Concílio Vaticano II, quantas pessoas ali dentro do Concílio Vaticano II tinham ideia do que ia acontecer em seguida? Né? Alguns tinham, certamente, aqueles que eram agentes da KGB e que estavam ali para fazer exatamente isso. Dois ou três. E os outros? Nada. Agora, o Padre Pio, que não leu acho que nenhum dos documentos do concílio, ele disse que isso ia dar no que deu. porque ele sabia. Então isso quer dizer que a função do profetismo, a função dos milagres, ela continua existindo no mundo físico, mas não tem penetração no mundo histórico-cultural, portanto não é levada em conta nas discussões e no entendimento que as pessoas têm do acontecer. Ou seja, o mundo ficou escondido, sobrou só o que aparece na mídia. O mundo físico não existe mais. Anos atrás, eu era jovem, eu comecei a perceber isso, que o mundo físico não existia para as pessoas, né? E eu sempre prestava muita atenção no mundo físico. Tem uma época que eu morava na praia, eu gostava de, à noite, sair caminhando por dentro do mato escuro, onde eu não via absolutamente nada. E eu estava caminhando e eu ouvia o barulho do mar. E eu dizia para mim mesmo, tudo isso está aí. Eu não estou vendo nada, mas obviamente está aí. Tá certo? E eu sou um pontinho aqui perdido no meio. Não é isso? Outra vez também eu tenho um amigo gaguinho, que por ser gaguinho ele superava a gagueira com atos de bravura extraordinário. Foi o menino mais corajoso que eu conheci na vida. E uma vez ele estava lá na praia e ele disse, vamos sair de barco aí no escuro. E saímos, pegamos um barco e saímos remando, e a gente não via coisíssima nenhuma em volta, nada, tudo preto, preto, preto, preto. A gente não tinha a menor ideia de onde estava. De repente ele disse, vamos dar um mergulho? Falei, vamos. Pulamos dois na água. Eu fazia tudo o que ele fazia, porque eu falava, não, esse aí ele está me levando pelo bom caminho, eu vou seguir ele que eu vou, né, vou me dar bem. Pulamos dois dentro da água e nosso corpo brilhava. Né? Então era tudo escuro, exceto os corpos de dois meninos que estavam brilhando no vazio. Né? E eu vi aquilo, era assim, era a presença absolutamente esmagadora de um mundo físico enormemente maior que nós, tá certo? E que nós não víamos. Esses símbolos, eles se incorporaram na minha mente para sempre. Então eu vi o seguinte, se você presta atenção nessas coisas, né, por exemplo, eu reparava que às vezes as pessoas saíam de férias, iam para uma praia, para o meio do mato, né, e depois elas voltavam para a realidade. O que era a realidade? O emprego delas. Quer dizer que aquele mundo físico que você viu é mentira? O verdadeiro é só este empreguinho aqui com o seu regulamento, o seu chefinho. Quer dizer, está totalmente invertido. E daí eu, às vezes, por ser, vamos dizer, um observador devoto do mundo físico, eu sentia que eu era um traidor da comunidade humana. Eu era um aliado do cosmos, eu era um espião do cosmos no meio da sociedade. Entendeu? Porque eu estava prestando atenção em tudo mais e os caras só estavam vendo aquela coisinha. Eu digo, olha, mas o seu emprego, ele deixa de ser verdade na hora que você o perde, meu filho. Isto para você é a sua vida. Daí o seu patrão chuta você para o outro lado e diz, pronto, você perdeu toda a referência, tem que procurar outra. Mas o mundo físico continua aí, de modo que se você confiasse nele, você estaria mais na realidade. Então é por isso que eu achava estranho quando diziam que o mundo moderno é materialista. Eu falei, não, materialista sou eu. Eu acredito em matéria, eles só acreditam em sociedade. Um fato que me levou muito a acreditar em matéria foi a minha experiência infantil da doença. Quer dizer, o peso das forças, né, que dominavam o meu corpo era tanta, né, cansaço, dor, febre, etc., que o que quer que fosse do mundo humano, as conversações, os símbolos, etc., desaparecia, sobrava só o impacto tremendo do mundo físico. E até hoje eu tenho esta impressão. Então, você veja, a revolução que nos libertou do invisível trouxe o invisível para dentro da sociedade humana. A revolução que ia nos libertar do controle heterônomo dos deuses nos colocou sob controle heterônomo de funcionários invisíveis que também não sabem o que estão fazendo. E isto foi o resultado. Então, nós podemos perguntar, até quando isso vai durar? Até quando a democracia moderna, concebida nessas bases, pode durar? Então, eu lhes pergunto, nos anos 50 e 70, quando eu comecei a estudar coisa de Islã, até aprendi um pouco de árabe clássico, para ler o Corão e os comentários, essa coisa toda, eu via que aquele negócio ia crescer, porque eu via os planos deles. Falei, daqui a pouco essa gente vai tudo chegar aí. É? E se eu falava disso, as pessoas me olhavam como se eu fosse um egresso do Pinel. Ou seja, uma invasão islâmica era inconcebível. Ainda depois que eu cheguei aqui, tem um aluno meu que foi participar de uma encontro de ex-alunos do Erich Wögener, estudioso de Erich Wögener, e tinha sujeito lá que dizia: ah, invasão islâmica é mito, é lenda urbana, é teoria da conspiração. Isso aí 10 anos atrás. Então, a incapacidade de prever, né, das pessoas sapientes é uma coisa aterrorizante. Você vê o caso do Foro de São Paulo, meu Deus do céu, os caras 16 anos negando e me chamando de maluco porque eu estava dizendo o óbvio. Né? Como é possível acontecer tudo isso? Né? E quando elege o Barack Obama com documentos falsos, e ninguém quer ligar para isso. Não, nós temos que combatê-lo por outros meios mais elegantes. Mas que outros meios? Se você pode provar que o negão é um criminoso, você simplesmente tira ele de lá em uma semana. Para que complicar a guerra? Mas você imagina a multidão de políticas danosas que o Barack Obama adotou, você combatendo uma por uma, quando você podia simplesmente tirar o sujeito de lá por um crime de falsidade ideológica. É? Então, eu olhava esses grandes comentaristas da política americana, todos eles caindo nisso, depois levantaram a questão do lugar onde ele nasceu, se é cidadão nativo ou não, que é uma questão constitucional complicadíssima. Eu digo, mas para que complicar com uma discussão de direito constitucional um negócio que é para ser resolvido com uma queixa na polícia? Né? Então, olha, a camada intelectual moderna, criada pelas universidades, é um bando de alienados. Nós não podemos segui-la nunca. Nem nos países onde o establishment universitário é mil vezes melhor que o Brasil. Nos Estados Unidos, até agora, tem gente que resiste a discutir essa questão dos documentos do Obama, que, no meu ver, é a única questão que existe. Porque se você não sabe quem é o cara, ele entra lá com identidade falsa, identidade falsa não é só um papel falso, é uma pessoa falsa, você não sabe quem é ele. É? Talvez ele não seja esse, talvez ele tenha outro nome, como de fato tem, que aparece em outros documentos. Então você pega um cara totalmente desconhecido, com uma identidade falsa, e começa a obedecê-lo. E ainda quer discutir as políticas dele. Eu digo, bom, claro que você é um idiota. Hã? E quando eu falei isso no hangout, a Diana West ficou muito contente, porque ela também dizia a mesma coisa. Falou, esse é o único problema. Saber onde o neguinho nasceu, pouco interessa. Ele nasceu na Zâmbia, no Havaí, na Serra Leoa, na Bahia. Esse não é o problema. O problema é simplesmente que ele não é ele. E nós não sabemos quem é. E estamos obedecendo o cara sem saber e sem perguntar. Então, este tipo de acontecimento, cuja frequência se avoluma de uma maneira assombrosa, tá certo? Nos mostra que o orgulho iluminista de que nós dominamos o nosso próprio destino é uma lenda urbana e nada mais. Nós nunca estivemos numa situação de tamanha obscuridade, de tamanha ignorância, de tamanha perdição. Você vê o tempo que levaram, por exemplo, para descobrir a roubalheira petista. E como é que descobriu a roubalheira? Bom, é muito simples. A esquerda no Brasil havia conquistado a hegemonia, o controle das corações e mentes, a tal ponto que discutir comunismo era proibido. Então quem odiava o governo se recusava a atacá-lo pelo lado ideológico, mas podia pegá-lo pelo lado da corrupção, o que acontecia exatamente igual no tempo dos militares. Você não podia fazer oposição ideológica aos militares, era considerado deselegante. Então, quando você descobriu um caso de corrupção, você explorava até o fim. Ah, na construção do prédio tal, desviaram tantos milhões de reais, etc, etc. Então, a discussão passa sai do noticiário político e entra na página policial. Isto já é sinal de total degradação da vida política. É? Então, um pouco o processo contrário do que aconteceu nos Estados Unidos. Né? É que eles não quiseram mexer na questão policial, que era a questão decisiva. Queriam só mexer na questão política e ideológica, porque era mais elegante. E no Brasil, o contrário. Não pôde mexer no critério, no problema ideológico. Por quê? Porque nós todos estamos infectados, e nossa ideologia é a mesma, de todos nós. Né? Então, só resta se queixar de que o neguinho roubou. Para conseguir relacionar isso com a existência do Foro de São Paulo, que é o grande beneficiário da roubalheira toda, levou mais 10 anos. É? Então, meu Deus do céu, tudo que eu estudei foi para saber o que estava acontecendo. Essa era a minha única aspiração na vida, porque eu, quando era moleque, tinha um complexo de ignorância, complexo de estupidez, que era uma coisa horrível. Porque eu, quando entrei para a vida, aos 8 anos, eu era um bebê, eu não sabia coisa de nada. Qualquer um me fazia de trouxa com a maior facilidade, eu levava 3 meses para perceber. Então fiquei aquele complexo, né, de, peraí, tem que tomar cuidado, estão me enganando, eu, o trouxa aqui sou eu. Né? Então, esse desejo de entender o que estava acontecendo, não no mundo, mas na minha própria realidade imediata, isso foi a grande paixão da minha vida. Né? Então, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser o neguinho que sabe o que está acontecendo, pô, que entende o que está acontecendo. Eu estudei a minha vida inteira para isso e, de repente, eu descubro que ninguém se interessou por isto. Né? O acontecer real não é do interesse de ninguém. Daí aquilo que eu escrevi no Facebook outro dia, que, né, a experiência da vida me levou à conclusão de que a maior parte dos seres humanos não tem o mais mínimo interesse por um treco chamado realidade. Eles querem outra coisa. E, de fato, eles obtêm outra coisa. Mas, ainda que as massas sejam assim, se não houver num país um número mínimo de pessoas que sabem o que está acontecendo, então isso quer dizer que todas as discussões públicas serão sobre a história da carochinha. Tudo aparecerá invertido. Então, por exemplo, agora aparece o seu Hélio Bicudo, que dedicou 50 anos da sua vida a construir o PT e 2 semanas a destruir a Dilma e vira herói nacional. Eu falo, mas vocês não sabem mais o que é um herói? Hã? Ah, xingaram ele. Ele virou herói porque xingaram ele. Hã? É possível uma coisa dessa? Quer dizer, o pessoal não sabe mais o que é um herói, meu Deus do céu. Então, isso quer dizer que as ações humanas, o julgamento das ações humanas também está totalmente fora de propósito, fora de esquadro. Quer dizer, o João Willis vira um exemplo de honestidade intelectual, porque, forçado pela pressão pública e pelo vexame que ele não conseguiu disfarçar, né, ele reconhece que Marx e Hitler não foram contemporâneos. E o Hélio Bicudo vira um herói nacional, porque depois de 50 anos de petismo, ele tem 2 semanas de antipetismo. Né? Então, onde está a escala de julgamento disso aí? Isso não é uma pessoa, esses são fenômenos coletivos. O pessoal não sabe mais distinguir o que é um herói de um oportunista, tá certo? E o que é um gênio de um bocó. Então, se não houver um número mínimo de pessoas equipado para fazer essas distinções e se orientar na realidade, pois vai para o buraco. Não adianta você querer resolver a situação política, ou criminal, ou econômica, sem esta base elementar. Por quê? É a inteligência humana, é a consciência humana que é a autora das ações, meu Deus do céu. Se você não conserta a inteligência, a consciência primeiro, como é que você vai consertar o resto? Como é possível resolver todos os problemas e ficar inteligente depois? Nós vamos resolver tudo e daí nós vamos estudar um pouco para enfeitar a nossa ignorância. Claro que isso é uma coisa suicida. O Brasil é um exemplo disso. A degradação que está acontecendo, por exemplo, o pessoal fala de degradação moral, aumento da criminalidade, etc. Mas tudo isso começa onde? Na inteligência humana, meu Deus do céu. Mas o pessoal não considera que exista inteligência. É? E que exista um treco chamado consciência. É? Isso é abstrato demais para eles. Só existem números, economia, etc, etc. Em suma, só existe o que coincide com os esquemas abstratos colocados em moda pela mídia, pela universidade, etc, etc. Então é um mundo de abstrações, costura várias abstrações, mas não é aquele é o mundo. Quando você vira, na década de 30, o Edmund Husserl, nesse livro majestoso, que é A Crise das Ciências Europeias, ele já dizia que o problema era exatamente esse. Nós estamos trocando, vamos dizer, a experiência da vida real, das coisas reais, por esquemas abstratos. Nós, por exemplo, matematizamos o mundo. Agora nós só enxergamos o que nós mesmos matematizamos. Mas quem matematizou? Fomos nós. É? Então, nós criamos esses esquemas matemáticos e agora só acreditamos neles. E, como dizer, e o mundo da vida? As coisas que realmente acontecem não interessam mais. Ele escreveu isso na década de 30 e até hoje a atenção que recebeu é mínima. Eu conheço muita gente que discute a filosofia de Edmund Husserl sobre mil e um aspectos, sobretudo os aspectos mais técnicos, Eu digo, bom, dentro da técnica fenomenológica tem erros de acertos, tem uma série de problemas, etc. Mas não é isso que interessa. Hein? É? Interessa o que Edmund Husserl percebeu da realidade. É o conselho do Erich Fröbel, não estudem filosofia, estudem a realidade. Então, assim, eu não estou interessado na filosofia do Edmund Husserl. Eu estou interessado naqueles pontos da realidade que Edmund Husserl apreendeu. Mesmo que todo o resto da sua filosofia esteja errado, meu Deus do céu. Agora, para você passar no exame de faculdade, você não precisa conhecer a realidade, você precisa conhecer a filosofia do seu fulano, a filosofia do seu ciclano, etc. etc. Ou seja, você vai viver num mundo de papel. Então, este é, vamos dizer, o conselho básico que orienta este curso. Hoje mesmo alguém me perguntou pelo Facebook, mas como é que a gente faz para a gente se vacinar contra esta coisa? Eu disse, bom, a primeira coisa é jamais fugir das contradições. Que coerência fácil é um sinal quase infalível de que você está errado. Quer dizer, você fechou tudo bonitinho no raciocínio e começa a acreditar naquilo. Né? E quando você faz o raciocínio, você tenta desmenti-lo por tudo quanto é lado. Né? Então, o raciocínio, qualquer raciocínio, não tem a capacidade de apreender a realidade. O raciocínio não diz a realidade, isso é importantíssimo. Né? O raciocínio mede a realidade. E cria esquemas abstratos que você compara com a realidade, como se compara, vamos dizer, o tamanho de uma coisa com a régua com que você a mede. A régua não é a coisa. O raciocínio, então, não é a coisa, não é a expressão da realidade das coisas. Ele é uma comparação entre uma coisa e outra. E você não pode conhecer as coisas só por comparações. Você imagina, por exemplo, se você pudesse conhecer um elefante só por todas as diferenças que ele tem com os demais bichos. Você não ia terminar nunca e não ia saber o que é um elefante. Agora, quando mostra um elefante para você, você vê e sabe o que é um elefante, ainda que você não saiba expressá-lo em palavras. Então, vamos dizer, a relação entre raciocínio e realidade é sempre uma relação tensional. Uma coisa nunca se ajusta perfeitamente à outra. Porém, isso não é necessário, porque quando você expressa o seu raciocínio, você está expressando para pessoas que têm a mesma experiência que você e que vão reconhecer ainda que o seu raciocínio seja imperfeito. Não é esse, vamos dizer, o exemplo de Sócrates. Sócrates, a todo momento, apela ao quê? Vamos dizer, ao raciocínio perfeito? Não, ele não acredita em raciocínio perfeito. Ele apela ao testemunho das pessoas que o estão ouvindo. Comigo foi assim, com você não foi? Né? Então, esta é a primeira coisa, você ter respeito por uma realidade que permanece, vamos dizer, externa ao seu discurso. E quando você fala, não exija às pessoas atenção ao seu discurso, mas à coisa da qual você está falando. Se eu estou falando de elefante, meu filho, para você, o importante não é eu nem você, é o elefante. Isso, se vocês assistem as minhas aulas, vocês já devem ter percebido isso. Aqui só tem uma coisa que é importante, o assunto, a coisa da qual eu estou falando. E eu me esforço para criar tantos pontos de referência a essa coisa, que a sua imaginação, a sua memória, tragam esta coisa à vida de novo e a tornem presente para que vocês nela reconheçam o de que eu estou falando com maior ou menor precisão. Agora, pessoas que, em vez disso, examinam discursos, né, buscando coerências ou incoerência para no discurso, vão estar sempre erradas, porque o que importa não é o discurso, é o objeto do que eu estou falando, e a coerência ou incoerência só pode ser medida em função do objeto. E para este fim, você cultuar as contradições é uma coisa muito importante, porque o objeto só se desenha por contraste. O objeto não existe por contraste. O elefante não consiste nas suas diferenças com os outros animais. Mas nós só podemos transpô-lo para o plano da linguagem mediante essas diferenças. Como ao desenhar você faz vários traços que vão, por assim dizer, fechando o objeto, né, numa rede de referências até que ele comece a aparecer. E na hora que ele aparece, você não está mais olhando para o desenho e sim para o próprio objeto. Né? Então, este é o método. Se 10 pessoas aqui aprenderem isto, eu estarei satisfeito. Mas espero que os outros 3 mil, não sei quanto, também aprendam. Tá bom? Então vamos fazer um intervalo e daqui a pouco nós voltamos. testar? Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá, tem várias perguntas aqui. Carlos Alberto pergunta, o senhor poderia dizer para mim qual o lugar ocupado por Charles Hartstorne na filosofia do século XX? Olha, eu sei pouquíssima coisa, eu sei que foi um discípulo do Alfred North Whitehead, o que já é uma coisa que o recomenda, mas eu nunca li uma linha desse autor. Francinei pergunta, depois de pouco mais de um ano participando do COF, definitivamente não sou mais o mesmo. Livrei-se da burrice crônica transmitida na universidade, mas foi por pouco, confesso. Tenho experimentado a verdade aqui repetida várias vezes. O conhecimento vem com espanto. O problema comigo é que o espanto não está indo embora. Mas isso é ótimo. Isso é ótimo. Você vai passar a sua vida assim. O meu também não foi embora até agora. Quer dizer, a capacidade de espantar significa o seguinte, que você andou pelo menos um centímetro para além da esfera do conhecido e penetrou um pouco no desconhecido. E o desconhecido é 99,9999% da realidade. Então, o espanto é sempre um bom sinal. Quer dizer, você não está fechado dentro do círculo do repetitivo. O importante, se você procurar na Bíblia ou nos livros dos grandes sábios, nenhum deles disse jamais que você teria que ter um domínio total ou definitivo da verdade. Diz que você teria que ter amor à verdade. Né? E, por exemplo, quando você tem amor a uma mulher, você se contenta em estar com ela uma vez na sua vida, fala, pronto, já realizei. Não é assim. Você está sempre atrás, não está? Então, a verdade é a mesma coisa. Está de novo, de novo, de novo, de novo. E o sentimento de espanto é o sinal de que você ainda é atraído pela verdade. Isso é a melhor coisa que pode acontecer. Quer dizer, eu acho assim, a maior estupidez é você acreditar que a verdade é uma série de teses, né? Uma série de afirmações que você assina embaixo. Né? As teses não são nunca a verdade. Né? As teses são sinais gráficos e auditivos para que você reconheça a verdade. Só existe verdade na realidade da experiência viva. Né? Ou seja, a verdade existe para um observador humano vivo e presente, com todos os seus neurônios funcionando, com todos os seus órgãos presentes. E no momento em que ele apreende a verdade, aí sim é verdade. A verdade existe no juízo e não na proposição. Juízo, o que que é? É o sentimento íntimo de concordância, de assentimento com algo que você percebe. Né? E a proposição é a sua transposição verbal. Essa proposição não vale nada se não corresponder ao mesmo juízo, ou seja, não corresponder a uma experiência exatamente idêntica ou pelo menos parecida. Não é isso? Então é isso que parágrafo que eu botei outro dia no mesmo no Facebook, dizendo as pessoas imaginam que porque elas creem na Bíblia, ou creem na doutrina da igreja, ou creem em Aristóteles, ou creem em Karl Marx, elas estão na verdade falando, isso é impossível, meu filho. Não existe verdade nas afirmações, só existe verdade no juízo, quer dizer, no ato efetivo da apreensão de um estado de coisas. Então, a verdade ela é transmissível, mas ela tem que ser revivida, revivenciada, senão não é verdade, é apenas como se fosse comida seca, que você tem que hidratar, quer dizer, tem que pôr ali a água viva das suas percepções reais, aí sim, você está na verdade na hora em que você inteligir. Não é pelo simples fato. Veja, o Fritjof Fromm dizia uma coisa muito certa. O sentimento inicial de concordância que você tem com uma frase não quer dizer que você a compreendeu, quer dizer apenas que você tem a capacidade de compreendê-la. Para compreendê-la, você tem que compreender as coisas das quais aquela frase está falando. E as coisas não se apresentam à mera menção dos seus nomes. As coisas requerem ou a experiência viva, ou a memória, ou a imaginação, e, certamente, um esforço de percepção. Então, essa aqui é uma norma. só existe verdade na realidade, nunca na sua expressão verbal, mesmo que seja o verbo de Deus, mesmo que seja a palavra de Deus. Quando Deus manda botar uma coisa, manda o evangelista, o profeta colocar uma coisa na Bíblia, ele não está grafando ali a verdade, mas os sinais verbais para que você a reconheça. Ou seja, pela Bíblia você não recebe a verdade, você recebe uma ajuda divina para conhecê-la. E você, ingrato, acredita que a forma verbal é a própria verdade. Come aquela forma verbal, sai repetindo e acha que está na verdade. Fala mais alto, fala mais alto. Eu não sei se eu vou dizer agora, pelo menos que você está falando, mas tem uma passagem no Evangelho que Jesus fala que se você compreender, eu não lembro as palavras, mas termina assim: do seu interior correrão rios de água viva. Claro, claro, do seu interior, é no seu interior que aparece a verdade, meu Deus do céu. E o apóstolo Mateus, ele diz: você reconhece a figura do céu, mas você não reconhece os sinais dos tempos. O que são os sinais dos tempos? São as coisas que estão acontecendo. É ali que você tem que perceber a verdade, não no escrito. Mesmo que seja a Bíblia, mesmo que sejam os decretos dos papas, mesmo que sejam as palavras dos profetas e santos. Palavras nunca são a verdade, meu filho. A verdade não está na proposição, está no juízo. Isso eu aprendi com Aristóteles e, graças a Deus, nunca mais esqueci. Silas Romano pergunta: será que o senhor poderia me recomendar alguma coisa sobre a reforma protestante? O senhor poderia falar um pouco sobre a falta de conhecimento dos líderes religiosos brasileiros? Bom, sobre a primeira, eu digo, olha, o historiador inglês católico Hilaire Belloc, B-E-L-L-O-C, escreveu várias coisas interessantes sobre a reforma. Existe um autor chamado, um autor macedônio chamado Milan Zafirovski, que agora vive nos Estados Unidos, escreveu vários livros importantes sobre isso também. E, claro, se você quer conhecer a reforma protestante pelo seu lado católico, você não pode deixar de ler o livro do Heinrich Denifle, A Vida de Lutero, em 4 volumes. É um livro difícil de achar, mas existe uma tradução francesa que ainda é possível encontrar pelo Bookfinder. Eu acho que isso deveria ser traduzido, né? O pessoal até hoje não perdoa o Denifle por ter escrito esse livro e diz: isso atrapalhou as nossas relações com os protestantes, etc. Fala, bom, se você, eu acho que se deve ter boas relações com os protestantes, mas você não precisa também falsificar a história para isso, tá? Num momento, bom, eu preciso me lembrar de outros depois. Bom, por enquanto é esses aí. Francisco Augusto pergunta: está acontecendo esse mesmo no Centro Cultural Branco do Brasil uma série de palestras que reúne intelectuais e escritores do Brasil, da França e da Alemanha para falar de Gilles Deleuze, Jean-Paul Sartre e Roland Barthes. A proposta, segundo os organizadores, é pensar a contribuição desses pensadores para questões atuais ligadas à política, leitura, educação, etc. Depois eles nunca vão largar, isso vai ficar sempre nisso aí. É sempre Jean-Paul Sartre, Gilles Deleuze, Roland Barthes, Michel Foucault. É sempre esta mesma porcaria dos anos 60 até agora. Não aconteceu mais nada no mundo desde então. É uma coisa impressionante, né? Você vê, a obra, por exemplo, do Eric Weigel, ela foi praticamente publicada nos Estados Unidos, toda ela depois disso aqui. Os caras não acordaram até agora. As obras do Xavier Zubir, que são a maior parte de obras póstumas, também saíram depois disso. As obras do Bernard Lonergan saíram. Mas quem é Gilles Deleuze comparado com Bernard Lonergan, com Xavier Zubir? Meu Deus, o pessoal não tem mais senso das proporções. Esses caras, eles são apenas jornalistas, se você quer saber. Comparado, vamos dizer, com um verdadeiro filósofo, que eu chamo de verdadeiro filósofo, que tem domínio da técnica filosófica, tá certo? Esse cara não tem nada a dizer, isso é só propaganda, é só bobagem. Meu Deus do céu, chega disso aí, chega. Isso aí, como você disse, é uma insistência no maio de 68, ano que nunca acabou. Quer dizer, eles se intoxicaram disso no maio de 68 e estão vivendo na sua mitologia de juventude até agora. Isso é sinal de que estão caquéticos, perderam a capacidade do espanto. Eles só querem ficar no repetitivo, na mesma coisinha de sempre, que lhes dá o senso de identidade grupal, o senso de solidariedade corporativa, e os mantém numa pseudo-juventude. Está lá os velhinhos com 70, 80 anos, né? Lembra daquele tempo, nós era tão bacana, nós ia mudar o mundo, É uma coisa assim patética, patética. Luiz Pereira pergunta: o senhor falou dessa aula que precisamos consertar nossa alma e inteligência antes de qualquer passo. O senhor tem auxiliado a consertar minha inteligência há um ano e sinto uma evolução impressionante, graças a Deus. Foi feito. Olha, quando eu digo para vocês, eu sei despertar a inteligência das pessoas. Isso eu sei. Isso eu sei fazer mesmo. E é a única coisa que eu estou fazendo, meu Deus do céu. Desde meu nível cultural, tenho a minha capacidade analítica e crítica da realidade. No entanto, nesse período, não acredito que tenha sido a religião que tenha feito toda essa mudança no meu ser. Eu também, claro, a religião não pode fazer isso para você. Não, você precisa fazer isso para você poder desfrutar da religião utilmente. Por quê? Por exemplo, se, eu vou ler e seguir a Bíblia. Eu digo, você sabe, você domina a língua portuguesa o suficiente para você ler a Bíblia? Se não domina, meu filho, você não vai ler. Você vai ter um entendimento bocó, vamos conhecer, grosseiro da coisa, e vai dizer que isso é a palavra de Deus. Isso é uma blasfêmia, meu Deus do céu. Eu não digo que você precisa ler no original. Bom, o ideal é, claro, que você saiba pelo menos um pouquinho de grego, tá certo? Para você conferir o senso de uma palavra ou de outra. Mas, se não souber, pelo menos a língua na qual, da edição que você está lendo, você tem que dominar realmente. Agora, as pessoas no Brasil acham que o conhecimento da língua é só um enfeite, já que o conhecimento das coisas substantivas não tem nada a ver com a língua. Eu digo, bom, mas que outro instrumento você dispõe para você entender as frases, senão a língua, né? Quer dizer, entender a língua e aprender a manipulá-la de modo a que ela evoque as coisas reais. Isso é importante, porque você pode também ler na base do psitacismo. Você vai deslizando em cima das palavras e não lhe ocorrem as imagens, né? E pior, se você faz leitura dinâmica, é pior ainda, porque daí você vai mais rápido em cima das palavras, decora tudo e acha que entendeu porque você concordou. Então, o que nós temos que fazer é o contrário, a famosa leitura lenta que falava Nietzsche. Ele disse, eu sou um professor de leitura lenta, quer dizer, você acha que entendeu? Não, volta atrás, vamos tentar evocar as coisas das quais estão falando. As coisas, sentimentos, às vezes sentimentos complexíssimos, profundíssimos, dificílimos de você imaginar. Então, você tem que montar na sua mente como se fosse um teatrinho, no qual essas emoções, quando as palavras não se referem a coisas, mas sim a estados interiores, emoções, você possa reproduzir aquilo. Minha pergunta é, o senhor não acha que mesmo no estado laico, desde que haja uma busca constante pela verdade, pela unidade de consciência, não unidade do conhecimento, não haveria um caminho para a nossa civilização ocidental, mesmo sem a religião como guia? Mas é claro que existe. Não só existe, como ele é um preliminar indispensável da religião. Não adianta você saltar direto para a religião, né? Uma coisa é a religião, vamos dizer, no sentido de um culto popular que é para assegurar a salvação das almas dos simples. Não é isso? Quer dizer, o negro que não vai entender aquilo com grande profundidade, mas ele está fazendo o melhor que ele pode. Isso é uma coisa. Outra coisa é a religião para um homem de estudo, que implica outras obrigações, implica um esforço de compreensão em profundidade. Esforço de compreensão em profundidade não é estudos filológicos, não é isto. É a revivescência dos estados. Quem escreveu a Bíblia? Foram profetas e evangelistas. São pessoas como nós. Então, os sentimentos, emoções, experiências deles não são muito diferentes, embora eles tenham tido acesso a certas experiências que nós não tivemos. Por exemplo, eles viram Jesus Cristo assim, cara a cara, nós não vemos, tá certo? Nós podemos vê-lo numa visão ou podemos imaginá-lo, podemos ser transportados imaginariamente pelo próprio texto do Evangelho, tá certo? Mas, basicamente, as experiências de seres humanos não são tão diferentes assim. Só que nós temos que nos elevar, vamos dizer, ao nível de consciência das pessoas que estão escrevendo, mesmo que não alcancemos, nós temos que fazer um esforço. Agora, se nós achamos que o evangelista é tão inteligente quanto o pastor da Igreja Universal, ou quanto o padre Zezinho, ou quanto o padre Fábio de Mel, nós estamos rebaixando os homens, tá entendendo? Isso não se pode fazer, aí você está desentendendo tudo, né? Então, veja, o que eu falei sobre o negócio da honestidade intelectual. Vejam o que virou a honestidade intelectual no país. Agora, se você não está falando de honestidade intelectual, mas você está falando, vamos dizer, de uma mensagem profética, você imagina a distância que existe entre a mera honestidade intelectual e a mensagem profética. Então, você se esforçar para chegar ao nível de um desses homens é um trabalho de vida inteira. Você não fará isso sem uma admiração sincera, uma devoção, um amor que você tem por essa pessoa. Então, o cara falou, ele me falou o que ele ouviu de Deus, ele está me ensinando do melhor jeito que ele pode. E eu estou aqui achando que ele é o Padre Zezinho. Isso é uma esculhambação, gente. Pô. Fábio Blanco. Tenho observado um grande número de pessoas obsessivas, principalmente entre gente que gosta de estudar. Elas tomam um tema como uma explicação de tudo e não conseguem enxergar nada além desse ponto. Isso pode ser efeito dessa falta de senso da realidade, sem sombra de dúvida. O indivíduo está tentando criar um esquema de palavras, um esquema verbal no qual ele possa se fechar e sentir-se seguro. Então é por isso que aquele que falou, ah, mas o meu espanto não passa, eu digo, você está certo. Hã? É para você viver nesse espanto e nessa insegurança o resto da sua vida. Nunca vai fechar num esquema, gente. Não dá para fechar. O esquema fechado só Deus tem. Me parece a coisa mais óbvia. Quer dizer, ele fez o universo, ele sabe tudo que está ali dentro. Para ele aqui não tem novidade nenhuma. Mas para nós sempre tem novidade. Para Deus, meu Deus não tem novidade nenhuma, mas ele pode inventar alguma novidade. Né? Agora, quando você se fecha num esquema explicativo desses, bom, você é como o gato Félix. Você desenhou uma jaula, se pôs lá dentro e jogou a chave fora e você acha que você está lá dentro. Não é isso? Então, veja, quando eu digo que a filosofia é a busca da unidade do conhecimento, não a unidade da consciência, eu estou entendendo que essa busca, ela não termina. Nós não chegamos a fechar a unidade. A aspiração da unidade é absolutamente necessária, por quê? Em princípio, nós sabemos que a realidade é uma só. Não existem duas realidades. Né? Mesmo que existam inúmeros universos, eles estão dentro do mesmo, tá certo? Então, é o famoso verso do Paul Eluard. Há outros mundos, mas estão neste. Poeta comunista. Mas muito certo nesse ponto. Então, nós sabemos que a realidade é uma. Nós sabemos que Deus é um. O ser é um. Tá certo? Então, isto é uma certeza de tipo metafísico. Portanto, uma certeza universal que não se realiza perfeitamente em nenhum conhecimento específico que você tem. Né? Ao contrário, ela serve para medir os conhecimentos específicos e julgá-los. Aí, toma um cafezinho. Quando você não chega a fechar a unidade de nada, você faz aquele negócio que o Alan recomendou, que eu botei hoje mesmo no Facebook. O Alan dizia, olha, ninguém conseguiria dormir se não estivesse persuadido de que todos os problemas podem ficar para depois. Então, de noite você dorme, você se entrega na mão de Deus. Olha, eu não sei, mas Deus sabe. Felizmente o universo não está sob a minha administração, porque se estivesse, eu teria que tomar decisão e teria que saber o conjunto e eu não sei. Mas não sou eu que estou administrando isso aqui, portanto eu vou dormir como um bebê, tá certo? E deixando que minha mãe e meu pai cuidem de mim. Alvin Neto pergunta, estou lendo a história da literatura ocidental do Otto Maria Carpo e deparei-me com uma conclusão dele que me chamou a atenção. Ele diz que Platão foi mais poeta do que filósofo. Afirmou também que o mito platônico já era até mais real do que a política grega da época, porque esta havia esquecido o seu mito fundamental. Isso é importantíssimo, é verdade o que ele está falando. Isso pode ser considerado um simbolismo e seria o imaginário formado para a prática da filosofia. Isso se relaciona com o conceito de imaginário que o senhor quer que os seus alunos criamos durante todo o curso? Sim, sem dúvida. Logo após as afirmações, o Carpo segue adiante mostrando que os gregos foram perdendo o significado dos símbolos do cosmos e do real e, consequentemente, não expressavam mais tanto a realidade. Bom, esta decadência da percepção dos símbolos não estraga os símbolos propriamente dito, porque a qualquer momento eles podem ser revivificados, não pelos mesmos meios com que adquiriram vivência nas culturas que os criavam, mas por meios criados pelo estudo e pela literatura e por poetas depois. Você sempre pode reviver. Nós podemos ser contemporâneos de todos os símbolos, de todas as emoções humanas, por um esforço de, com aquilo que Weber chamava o experimento imaginário. nós podemos imaginariamente nos colocar em situações que são análogas àquelas das quais Sócrates e Platão estão falando, e nós revivemos a mesma experiência. O livro do Paul Friedlander sobre Platão é todo baseado nisto. Todo, eu acredito que o Carpo leu esse livro. Podemos comparar a situação com a qual passou no mundo após a perda do simbolismo medieval? Sim, podemos. Por exemplo, todo esse universo cristão da Idade Média, nós não podemos ter acesso a ele mediante a simples imersão na cultura ambiente, porque eles não estão mais, eles não estão presentes, e como diz o Marcel Gauchet, eles não têm mais a mesma função. Tá certo? Hoje, a religião tem mais, vamos dizer, uma função de dar suporte à psique individual. Então ela entra um pouco na esfera da autoajuda. É uma função totalmente diferente. Enquanto continuamos vivenciando a religião sob este aspecto, ou seja, com uma crença pessoal da qual eu preciso para me sentir melhor, etc., etc., nós não vamos entender nada do simbolismo medieval. Mas nós podemos, por um esforço imaginativo, tá certo? E estudando história, chegar a conceber qual era a experiência real. Por exemplo, se você ler o livro do Jan Huizinga, O Outono da Idade Média, ele descreve a experiência direta das pessoas da época com uma nitidez, uma claridade que você parece que está vivendo. Por exemplo, ele lembra que naquela época, por exemplo, um grito no meio da noite parava uma cidade inteira. Você não tinha carros trafegando, você não tinha avião no céu, né? Você não tinha ventilador girando, ar-condicionado, computador ligado, não tinha nada disso. Portanto, quando chegava a noite era total, era o silêncio total. E se uma pessoa gritasse, a cidade inteira acordava. Nós não estávamos lá para ver isso, mas nós podemos imaginar isso dramaticamente, como numa tela de cinema. Outra coisa, ele conta que quando se executava um prisioneiro, né, juntava a cidade inteira, todo mundo orava pelo condenado e todos choravam, inclusive o Carrasco. Né? Então, você veja, isso expressa um nível de humanidade cristã que nós não temos mais. Isso é uma experiência coletiva, todo mundo vivenciava isso. Né? E hoje nós podemos pensar, como naquela época todo mundo era cruel, eles faziam aquelas execuções, etc., etc. Então, não somos capazes mais de imaginar o elo de simpatia, de fraternidade que se tinha até com os piores criminosos. Nós não estávamos lá para ver isso, mas, por imaginação e estudando história, nós podemos recompor, fazer o nosso cinema mental e, usando o método Stanislavski, nos transpor para aquela situação. E aí sim começamos a compreender as outras épocas. Nós compreendemos as outras épocas quando nós vemos seus habitantes como seres humanos iguais a nós, que apenas tinham experiências diferentes, as quais nós não podemos ter fisicamente, mas que nós podemos rememorar ou recriar mentalmente, e que somos obrigados a fazer. Né? Celina, olá, esta aula está do cá. Obrigado por nos contar. Obrigado, eu. Aqui, Diego Carvalho pergunta: nessa guerra de profecias autorrealizáveis, podemos dizer que quem se esforça mais para fomentar suas crenças, promessas e senso de grupo acaba tendo maior sucesso na ocupação de espaço? Momentaneamente, sim, mas tudo isto acaba indo para o brejo. Por quê? Porque é tudo ilusão. Quer dizer, uma ilusão criada por uma obra de engenharia, bom, ela pode durar um pouco mais, mas ela vai acabar. Não é isso? Então, nós não podemos nos iludir pelo poder dessa coisa. Santo Agostinho dizia que a coisa que mais agrada aos demônios é você exagerar o poder deles. Por exemplo, existe uma série enorme de filmes de Hollywood dedicados exclusivamente a isso. Quer dizer, o demônio entra lá, ele desloca edifícios, ele provoca terremotos, ele faz o diabo, né? Literalmente faz o diabo. Coisa que o diabo não pode fazer. O diabo pode enganar você, pô. Né? Isso é a grande obra dele, enganar os trouxas, fazendo de conta que ele pode fazer tudo isso. Tá certo? E, do mesmo modo, esses centros, núcleos de poder, essa elite manipuladora, ela tenta nos dar a ilusão de que ela é muito mais poderosa. Mas, meu Deus, essa gente não consegue prever uma crise econômica, pô. Para pensar nisto. Hein? Geralmente, quem prevê as crises econômicas é alguma analista modesto, que não é bilionário, não é banqueiro, não é nada, é um homem de estudo que ficou lá fazendo as contas, e ele prevê e avisa e ninguém acredita, e daí a coisa acontece. Então, se você não tem a capacidade da previsão, então não se cumpre, né, aquela máxima do Augusto Comte, né? Saber para prever, prever para poder. Simplesmente, se não prever, não tem poder nenhum. Né? Leva a pancada e nem sabe de onde. Que nem um parente meu que foi numa... Ele era boxeador e ele foi numa sessão de macumba e disse que ele levou porrada dos Exu de tudo quanto é lado. Eu não sabia quem estava batendo em mim, como é que eu ia reagir? Então, você está ali, olha... Metade desses governantes do mundo, supostos governantes do mundo, eles estão na base do Dom Covinho ou Cotô Pocovô, eles não sabem o que vai acontecer. Carlos Felipe pergunta, o estudo que o senhor se referiu na hora seria Expert Political Judgment. How good is it? How can we know? De Philip Tetlock. É exatamente este. Este livro é de você ficar de cabelo em pé. Esse bando de cretino, de ignorante, está sendo pago para fazer previsões, não acerto uma. Hã? Nando Castro. Professor, estou na Faculdade de Jornalismo pagando uma cadeira de Humanidades e Transcendência. E o professor dessa matéria, que ama dizer que ensina teologia, é extremamente ignorante. Perguntei a ele sobre os milagres, ele disse que o milagre é apenas real aos olhos de quem acredita. Falou, mas aí não é milagre. O milagre só é real quando é constatado por meios objetivos, cientificamente válidos, acessíveis a qualquer um. Por exemplo, se o padre Pio, a cura a menina, faz a menina enxergar 100 pupilas. Se não tem 100 médicos para testar, fala, de fato ela não tem pupilas e de fato ela está enxergando, não é milagre de maneira alguma. É apenas uma impressão. Então isso é uma falsificação, vamos dizer, do tipo que eu denuncio no livro O Crime da Madre Agnes, né? O sujeito não tem a menor ideia do que é um milagre e fica reduzindo o milagre àquilo que a sua imaginação moderna pode conceber. Né? E pior ainda, tem coisa pior. E sobre milagre, de fato, ele disse que aquilo é mentira, que a igreja não reconhece milagre. Isso é mentira total. Né? Todos os papas, desde a época, reconheceram o milagre de fato. Todos, sem exceção. Isso é oficial da igreja, meu Deus do céu. Quer dizer, esse cara, você tem que chegar lá... E dizer, você é um charlatão, você é um mentiroso, você não tem a capacidade de ensinar, você deve tirar daquilo. Pega a sentença dos papas a respeito de Fátima e leva lá, esfrega na cara dele. Fala, você não sabe nada, cala a boca burro, você não sabe o que é um milagre, você não sabe o que aconteceu em Fátima, você não sabe nada. É melhor você lecionar futebol de botão. Miguel Soriani. Caro professor, obrigado por responder minha pergunta do Facebook nesta aula. Qual livro o senhor recomendaria para alguém que está interessado em psicologia? Paul Diel, Igor Caruso, Maurice Pradin, todos eles. Todos eles. Os livros do Zondi, não é isso? Os livros do Viktor Frankl, o livro do Robert Langs e do Andrew Hodges. Olha, a psicologia no século XX ela é uma maravilha. O número de descobertas, de coisas extraordinárias que apareceram, é muito grande. O problema é que são linhas de investigação que um não tem nada a ver com o outro. Então, vamos dizer, é um mar de intuições inconexas. Mas é o que nós temos, e isso é suficiente para, vamos dizer, despertar o seu espanto. Não é isso? Eu acho que não tem ciência que tenha progredido mais do que a psicologia no século XX. Infelizmente, esses progressos continuam inconexos. Não existe uma psicologia geral ainda aceitável. Né? Existem várias tentativas. Né? Aquela do Ken Wilber. Ken Wilber esboça uma psicologia geral baseada numa ideia que eu considero correta, que ele diz que não é verdade que a psicologia começou no século XIX. Ele diz que tem psicologia desde século V a.C., e ele junta tudo e tenta a psicologia geral. Não me parece totalmente satisfatório, mas é um empreendimento na direção correta. A psicopatologia geral do Carl Jaspers é excelente, mas também não é geral. Está faltando muita coisa importante lá que se descobriu depois. E assim por diante. Um livro que eu adoro é a Psicopatologia Geral do Gabriel Dezé. Dezé escreve D-E-S-H-A-I-E-S. É um livro excelente. E tem muitos, é uma coisa assim tão, tão rica que a gente fica bobo. Eu considero o Zondi, Lipo Zondi, é indispensável. Embora a pretensão dele também de criar uma psicopatologia, não, nem uma psicologia geral, uma psicopatologia geral também falha por não abranger todos os aspectos necessários. Tarso Sotti. Olavo, acredito que já estamos no transhumanismo. A alienação causada pelos celulares e redes sociais é assustadora. As pessoas não se olham mais, parecem zumbis na rua. A troca de informações fúteis através de um meio eletrônico que facilitou exercitar no máximo as suas debilidades cognitivas é o exemplo que, em questão de tempo, dizer alguma mínima verdade sobre a realidade será motivo para ser visto como uma aberração. Sem sombra de dúvida, isso já está acontecendo. Mas antes do celular já tinha coisa pior. Você já parou para pensar há quanto tempo não existe um contato carnal entre homem e mulher? Todo contato é através de uma membrana de látex. Eles não se tocam mais por dentro. Né? A carne não encosta na carne. Há quanto tempo isso está assim, gente? E eu digo, como é possível uma pessoa ter alguma visão da realidade se ela não tem sequer a experiência mais banal que existe, que é do contato carnal? Ela só tem um simulacro de uma masturbação conjunta através de uma membrana de látex. Isso é gravíssimo. Né? Claro que tem algumas pessoas que não usam, tá certo? Mas a maioria usa e nunca, né, tocou a carne de uma pessoa do outro sexo por dentro. Nunca. Então é claro que já não sabe o que é a realidade. Porque quando na Bíblia diz, fulano conheceu a fulana, diz, olha, este contato é básico para o conhecimento, é básico. Né? Tanto que quando você não o tem, você tem que pedir que Deus lhe infunda esse conhecimento. Na ordenação sacerdotal, você adquire isso. Deus vai suprir isso aí para você. Você vai chegar a compreender coisas por outro meio. Mas, excetuando esse caso, sem o contato carnal não há conhecimento. Bom. Eu acho que... Não, acho que por hoje não dá mais. É muita coisa já. Né? Então, eu queria lembrar a vocês que vai haver aqui o segundo encontro de escritores brasileiros na Virgínia, de 25 a 28 de novembro. E que ele será o equivalente do curso que eu dou aqui, presencial aqui. Então, haverá acesso para as pessoas que queiram vir assistir pessoalmente, e haverá acesso para aqueles que queiram assistir pela internet. Todo o planejamento, o sistema de inscrições e tal, será divulgado a partir de amanhã na minha homepage, aqui no seminário, no Facebook, etc, etc, pelo Silvio Grimaldo e pela Leila. Tá certo? Então, eu não sei ainda os nomes de todos os presentes, porque nem todos confirmaram se podem vir nesta época. O que está confirmado, o Érico Nogueira, Paulo Briguet, o Rodrigo Gurgel. Nós estamos aí em dúvida, o Yuri Vieira e o Lobão, não é isso? E talvez outros, não sabemos. É a continuação do primeiro que nós fizemos aqui, que foi tão útil, mas que depois acabou sendo pouco divulgado. Desta vez nós não vamos cometer esse erro, nós vamos abrir para o público, tá? Então, é só isso. Até a semana que vem. Muito obrigado.